3 Charlie Papa on the deck, we have both no big jump for the. comandou, muito bom dia, o Santos 3399. Santos 3399, bom dia. Dá pra fechar até as 6 do Lua, hein? Sim, até 05, mas... Tá ok, então. Salvador, bom dia, eu sou 3601.